você é minha vida. Hoje eu vou te levar pra gente curtir esse show. Então, meu grande amor, vem curtir esse som. Pancadão Imperador, Pancadão Imperador. Pancadão Imperador, Pancadão Imperador, com DJ Edno e DJ Eduardo. Pancadão Imperador, Pancadão Imperador. Banda Doce Pimenta, gostosa demais. Daniel Produções de Curuçá. Pancadão Imperador, Pancadão Imperador.